ser resultado de ações criminosas. O presidente começou o dia conversando com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Falou sobre a reforma tributária e garantiu que está mantida a ideia de só discutir a unificação de impostos federais. Se a gente entrar nessa bola dividida, buscar apenas espaço na mídia para dar sua opinião, Não vai prosseguir. A equipe econômica nossa, que tem conversado, está decidida. Essas questões federais. E a Câmara aprova ou não. A questão do imposto do cheque, quem entrar nessa linha já está pedindo para ser derrotado por antecedência. Entra em campo perdendo por 3-0 o jogo. Fica difícil reverter. Na mesma entrevista, Bolsonaro levantou suspeitas sobre o grande número de incêndios registrados este ano na Amazônia. Para o presidente, podem estar ocorrendo ações criminosas. Pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. Bolsonaro disse também que as Forças Armadas vão atuar para conter as chamas e criticou governos estaduais da região norte. Tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí que não quero citar, da região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Nesta quarta-feira, o secretário nacional de cultura, Henrique Pires, deixou o governo. Ele teria ficado insatisfeito com o cancelamento do edital que selecionou séries sobre diversidade de gênero e sexualidade que seriam exibidas em TVs públicas. O ministério contesta e afirmou em nota que o ministro da Cidadania, Osmar Terra, pediu o cargo porque estaria insatisfeito com o trabalho do secretário. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai permitir que a Agência Nacional do Cinema libere verbas para produções com temas LGBT. Sobre a indicação do filho Eduardo para a embaixada em Washington, o presidente disse que não há recuo. O Eduardo vai ser apresentado ao Senado, vai ser, não tem recuo, é o momento certo. O Eduardo está estudando, está se preparando, ele que vai sentir o time. Eu apenas vou usar a caneta Bic. Jair Bolsonaro participou de evento das empresas ligadas à produção de aço em Brasília e passou o dia em várias reuniões no Palácio do Planalto. Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 8 de setembro de 2019. Sejam bem-vindos. Começamos já com um clipe do Bolsonaro a acusar de certa maneira as ONGs por ter batido... Oh, está calado. Por ter batido algum recorde de incêndios que só foi repetido em 2008, mas isso não interessa muito, porque quer dizer, quem é que estava no governo em 2008? Também ouvimos aqui uma pequena amostra do nepotismo em relação à consideração que ele está a ter de pôr o filho no cargo para legislar estas coisas do LGBT, mas já lá vamos. Vamos continuar um bocadinho no Amazónia e em relação a este nepotismo também vamos lá ver, porque o Lula tinha a Dilma, que é a mulher dele também, se querem mais do que isso ou menos do que isso, eu não sei o que é que as pessoas querem, mas... Quanto à tanga da Amazónia ser 20% da produção de oxigênio do mundo, acaba por ser, numa forma muito substancial, mais tipo dentes dos 6%, e os 6% que a Amazónia produz é quase consumido dentro do seu próprio ecossistema. E é uma floresta tropical, devia estar úmida, onde as pessoas asfixiam só pelo suor. Não sei como é que mata úmida arde desta maneira. Há muitas coisas aqui para desconfiar, mas esta reportagem que passou na TV Record, que é coisa que é flor mesmo que não se cheira em termos jornalísticos, não interessa lá muito para só abrir os tópicos em relação a o Bolsonaro ter acusado as ONGs, porque até nós aqui na Europa sentimos bem o efeito que as ONGs têm tido de proveito para a própria soberania e nacionalidade dos nossos países e da, digamos... destruição cultural da Europa, que bom que eles são, por isso também não é assim muito de admirar, e depois tocámos no tópico do LGBT. Mas vamos ficar assim um bocadinho ainda dentro da Amazónia, muitas coisas para falar hoje, mais coisas até do que eu vou falar hoje. Pode ser até que passe por cima um bocado do Brexit, porque a gente também já tem vindo a discutir há tanto tempo o que está a acontecer, porque eu já nem sei o que é que... O que é que se possa mais dizer? A União Europeia não quer o Brexit por causa de serem tão fortes que a fragilidade da saída de um Estado-membro tão significativo mostrava o calcanhar daqueles deste projeto ditatorial que se apresenta como... A União Europeia parece um contrato de televisão. É tão fácil fazê-lo por telefone, mas para sair, oh meu Deus, é fax, é indenizações, tens que pagar a fidelização, não podes, não deves, não... Meu Deus, a União Europeia é realmente um modelo de subversão comercial e de marketing que depois, quando há estes eventos, vem ao de cima a sua autêntica fragilidade. Vamos continuar aqui um bocadinho pela Amazónia, só para não ser redundante. Para ser redundante até, vamos lá então, tipo, começar isto assim um bocadinho mais a sério. Vamos ouvir, um outro clipe da mesma natureza, mais formal. Já ouvimos, foi o original, para discutir isto mais um bocadinho. Wildfires in the Amazon rainforest in northern Brazil have sparked a hail of criticism against the country's president. Slammed for not protecting the world's biggest forest, Jair Bolsonaro has now accused environmentalist groups of starting them to embarrass his government. So far this year, Brazil has had more than 72,000 fire outbreaks, an increase of 84% on the same period last year. Regarding the fires in the Amazon, I am under the impression that they could have been set by NGOs who have been asking for money. What was their intention? To bring about problems for Brazil. Critics of Bolsonaro have taken to the streets. Bolsonaro is very irresponsible. Críticos do Bolsonaro foram para a rua. Eles não estão na rua, ué. Basicamente, os críticos do Bolsonaro não são as pessoas que vivem da rua, ou é impressão minha? He has to prove what he is saying, that the non-governmental organizations are setting fires to the Amazon. Activists say it's... Eu adoro os brasileiros. É no Amazônia, né? Porquê que acabam todas as respostas com uma pergunta? Porquê que dizem no final, né? Olha, se eu gravasse estes podcasts a dar a minha opinião e dissesse assim, e esta é a minha opinião, não é? Epá, não sei se é ou não é. É a minha opinião, estou a dar a minha opinião. É tão irritante, vocês não tomem atenção a isso, senão não vão conseguir ouvir brasileiros a falar. Parem de acabar as vossas afirmações com perguntas com uma abreviação de não é, né, né. Epá, não sei, mas é o país mais inseguro do mundo, semanticamente, porque acabam as suas frases todas em né. E é outra coisa que me irrita também. Seja o jornalista, porque o clipe que ouvimos de introdução era da TV Record, seja o presidente, seja o pé descalço, seja o homem da favela, seja quem for, falam todos igual. Vá lá, tem o dicionário português, puxem de umas palavras mais cuidadas. Porque é que todos vocês falam ao mesmo nível? Que é um nível completamente, tipo, fogo. Vocês herdaram das línguas mais bonitas e complexas e completamente, tipo... Epá... É quase uma forma de arte semântica. Poucas palavras nos faltam para exprimir dentro da nossa língua o que nós queremos. As limitações em línguas estrangeiras são tão dantescas quando a gente compara com o português. E eu não sei porque é que os brasileiros, que até recusaram o acordo ortográfico, é coisa que a gente não tem furtividade de esticular com a riqueza de língua que nós temos para fazer. Fora esta notícia do Amazónia já ter sido abafado porque o Bolsonaro já desbloqueou fundos que cheguem suficientes para... O combate a esta hipocrisia, e não vamos esquecer que o futebol está ao rubro em Portugal, por isso é o maior combatente dos incêndios dentro da ignorância dos portugueses, é tipo suprimir estas notícias. Porque o Amazonas está a arder desde sempre. Desde que eu nasci há lá um fogo. Está sempre a arder. Em 2008 também bateu recordes. Ninguém fala nessa merda. Mas eu adoro esta porcaria dos brasileiros, meu. Oh, diz, meu, não acabes com uma pergunta. Esta cena do né, até vou recuar um bocadinho só para ver se topam. Em background, né? É pá, sei lá se é. Tu é que estás a dizer, não sou eu. Amazônia, né? Activists say it's vital to protect the Amazon, which is known as the lungs of our planet, because it absorbs carbon dioxide from the atmosphere. E pronto, e aqui tivemos a peça mais comum, mediática, o Bolsonaro, presidente de extrema-direita, não sei o quê, pronto. É o spin dos mídia do costume, né? Não é? Não sei. Pronto, eu acho que é. Ficamos assim então. O que é que eu tenho aqui mais para expandir em relação à Amazônia? Acho que não muito mais, porque aparentemente até já não está a arder tanto. Porque pelo menos Portugal ontem ganhou, não é? Por isso hoje é dia de análise, não é dia de incêndios. Os poucos que se passam cá ficam para segundo plano em prioridade informativa até nos nossos canais. O que diz muito sobre os nossos canais. E já agora, assim só como um clipe a mandar fora, dê-me um bocadinho que eu tenho isto aqui. Ok, Andrew Yang, que é um gajo liberal que agora pelos canais está a ser convidado para vários canais nos Estados Unidos, os tendenciosos do costume, CNBC e companhias, a dar o seu comentário político. Mas isto é um liberal que foi a um podcast dizer que tipo, epá, afinal, o meio onde eu trabalho não é assim tão honesto quanto isto. Isto são os sintomas de um liberal a acordar. E a gente já passa para a parte do LGBT do clipe inicial. The other thing is just how corrupt our media conglomerates are, where I was stunned. I thought they just reported news much more so, but they're actually really doing have their fingers on scales in various ways. So there's a little bit of truth to a lot of the, I guess, traditional conservative criticism that the media is not always even-handed. It's wild. During this run, I feel like I've now seen kernels of truth in a lot of Trumpisms, honestly, where he's like, fake news, and then you're like, oh, come on, Trump. And then you look into it and be like, well, there is something there. Obviously, he's overly emphasizing it and dramatizing it, like enemy of the people stuff's obviously, like, you know, like endlessly extreme. But yeah, that's actually been a surprise to me. Like, I'm sort of stunned that I get treated better by Fox than MSNBC. I thought MSNBC would like me. I would have thought so too. E pronto, olha, e aqui está um homem impressionado pelo inimigo, sempre foi a Fox, afinal, a reconhecer que realmente há aqui qualquer coisa que lhe cheira a esturro, fogo, finalmente, o bom senso tem que imperar de alguma maneira. Já que estou no balanço e estou nesta página, vamos dar assim um swoop muito rápido sobre o Brexit, porque já nós vimos a palhaçada que está a acontecer com o Boris, então vamos falar do Brexit assim só para rematar um bocadinho. E já agora, porque não ouvir da boca do homem que foi o fundador do projeto Nigel Farage, porque este homem, se a semântica dele fosse bem traduzida e não editada ao ponto que às vezes é editada das raras vezes que aparece, porque os mídias adoram suprimir o intelecto deste homem, porque ele foi o fundador deste projeto todo. Já agora vamos ouvir o que é que o Nigel Farage acha em relação a isto, só para dar um update. You know, how do we leave the European Union on the 31st of October? Do we leave with a clean break Brexit, or do we leave with the withdrawal agreement that Mrs. May put to Parliament three times and was three times rejected? And here's my concern. Much as I think Boris has brought great optimism and energy to the job, things that President Trump has identified, it looks like he wants to go for an amended form of that withdrawal agreement, and that would still leave us very tied to EU rules and would mean we could not do a trade deal with the USA for several years to come. So what I'm doing as leader of the Brexit Party is putting as much pressure as I can on Boris to say, come on, we've spent over 3 years waiting to do this, let's just get out with a clean break Brexit and get on with our lives. Quero o plano inicial logo para começar. E depois há o termo do hard Brexit, inventado pelos liberais, porque quem quer o Brexit na Inglaterra chama-lhe de clean Brexit, mas clean soa bem melhor do que hard Brexit. Até neste ponto há pessoas que se reúnem numa mesa a tentar decidir qual é o melhor termo para ser propagado no subconsciente das pessoas, para interpretarem racionalmente, a regurgitarem com a justificação de racionalmente estas teses idióticas que as próprias palavras, como os políticos são especialistas nisto, com as palavras nos enganam. Vamos ouvir uma segunda parte, então, sobre isto. I spent 20 years working in financial markets before getting involved in politics, and very often you get short-term hysteria in markets, and it's always the old thing, isn't it? You know, sell the rumour, buy the fact. And I think frankly, once the UK has left the European Union, if we do it in a clean way, I think foreign and direct investment will flood into the United Kingdom, because we'll be free of Greece and Italy and all these economies that are doing so badly. And the arguments against leaving are those from the status quo, those from the big firms who are doing very well, thank you, you know, and life's always like that. You always get the big and the rich want no change. Actually, the time has come, not just economically to change, but democratically. Why should my country be run by unelected bureaucrats in Brussels? I want to be free. Alguma coisa a censurar em relação a ele? Agora vamos deconstruir também os nomes que ele usou. Grécia, sim senhora, enterrada. Itália? A Itália se vai safando mais ou menos que nem uma truta contra a corrente, não um salmão, mas a Itália até está melhor e faltou-lhe ali dois nomes e nós sabemos quais são os dois nomes, Espanha e Portugal, sim nós, mas nós mesmo, e nós estamos mais perto de uma Grécia do que de uma Itália, infelizmente. Esta é a posição em que nós estamos. Mas isto, este segundo comentário, em particular de Nigel Farage, foi também uma insinuação que foi feita pela oposição na Inglaterra em relação a que ele estava a fazer, estava a patrocinar com fundos, como se fosse um George Soros dos globalistas, para continuar a perpetuar este projeto do Brexit, que foi ele que o iniciou e não está a ser cumprido por ter sido feito democraticamente, sem falar que perifericamente, além de Londres, toda a gente quer sair. Porque Londres é a capital mais multicultural e, ironicamente, o referendo ganhou por causa da massa eleitoral que lá habita. Irónico, mas quer dizer, mais uma prova de democracia do que esta merda que não está a ser cumprida porque a União Europeia é uma ditadura, não pode acontecer pelas pessoas que proclamam os ditadores que praticam democracia. Eu vou ali, já venho, o Nigel Farage tem tantos precedentes de dizer isso na cara do Durão Barroso no Parlamento Europeu, quando ele era um eurodeputado, antes desta brincadeira do Brexit, que é uma coisa... que quem acompanha isto já há algum tempo e estes personagens é simplesmente abismal. Como é que as pessoas têm uma memória tão curta e os mídias são tão mentirosos que até o outro liberal se impressiona? Mas nada de novo. Vamos dar assim um saltinho muito rápido à Amazónia, assim um clipe na Netflix que também desconstrói um bocado os números do clichê que nós fomos ensinados na escola, já agora. One single tree can produce enough oxygen to support two people, and the Amazon rainforest is 10 times the size of Texas, producing 20 times more oxygen than all the people on the surface of the earth could consume. But not one breath of it leaves the Amazon. There are so many animals living in the Amazon basin that the life there uses all that oxygen up. For all these years, I've been thinking the rainforest is the lungs of the planet. Now, sure, it makes a lot of oxygen, but it uses it all. Ui, isto foi feito pela secção do politicamente correto. Isto é um documentário com o aval hipotético da Catarina Martins. Pois dizem essas merdas, mas porquê que estas coisas não aparecem na televisão? Ou não são projetadas na televisão como um tópico de grande interesse? Porque o grande interesse, isto só leva as pessoas a trazer algum tipo de credibilidade em relação às declarações do Bolsonaro, porque até nós na Europa sentimos o peso da gravidade das políticas praticadas por estas ONGs, que sabemos perfeitamente são patrocinadas por... governos ou pessoas interligadas ao governo de uma forma simbiótica. Por isso não nos venham cá com tangas. É como as fundações do Luís Figo, que só servem para lavar dinheiro. As ONGs são fundações que os políticos, os Gs, se ilibam como se fosse um paraíso fiscal e perpetuam em nome de alguém, como os Salgados sabem no fazer, como o Sócrates o fez, como muita gente o faz em Portugal. Estes corruptos continuam em liberdade e são sempre safos com o nosso orçamento de Estado para salvar a banca e os interesses deste círculo corrupto que é uma perpetualidade tão grande que até, enfim... Sabem o que é que eu estou aqui a tentar dizer, né? Mas pronto, então vamos passar à segunda parte do clipe inicial, em que o filho do Bolsonaro vai tomar a parte da cultura, em que vai impedir com que certos projetos LGBT sejam tão propagados. E então vamos falar realmente disto, que eu encontrei aqui uns clipes muito interessantes de eventos que aconteceram em Boston e Filadélfia, que fica praticamente... entre um e outro, a 5 horas de carro de Nova Iorque. Por isso não é muito longe da capital, digamos, do deboche. Podia ser pior, podia ser na Califórnia. Mas vamos ouvir as reações do quê? Para já tenho que dar um disclaimer. Isto são clipes apresentados pelos mídia. Por isso, quando ouvimos pessoas a ser entrevistadas que participaram num evento utópico que todos nós já usámos como piada chamada uma parada heterossexual. Houve realmente paradas heterossexuais. Agora vamos lá ver qual é a reação dos LGBTs e vamos ouvir a seleção da Anon dos mídia. Cabrões, uso este termo, mas não me pagam questão. Fiz publicidade sem querer, peço desculpa. Mas vamos ouvir a triagem mediática das duas ou três pessoas que entrevistaram, porque são obviamente... cristãos, baseiam os seus valores familiares no cristianismo, porque pode servir como perjuração, digamos assim, à intenção. Mas vamos também ouvir a parte dos protestos. Ah, isto é que é engraçado. Os antifas, os LGBTs todos, absolutamente contra uma parada heterossexual. Ora, vamos lá então pôr os pontos nos is um bocadinho. Todo heterossexual, pronto, vou falar por mim, já está farto destas paradas. Quer igualdade, vai ser igual como eu. Vai para a tua casa, na privacidade do teu quarto e faz o que tu queres fazer. Não esfregues isso nem sequer na minha cara, como na cara dos filhos que quem os tem. Não é justo e é completamente destrutivo em termos sociais estas tendências. Mas realmente houve este projeto, que era uma coisa que muitos de nós... E já deve ter havido outros, mas tenho aqui os clipes de como é que seria a reação de quem autoproclama a sua igualdade e, no mínimo, impede o trânsito, ok? E depois vamos ver a reação oposta, vamos ver, vamos ouvir, pronto, a hipocrisia a acontecer. Vamos começar, então, pela primeira reportagem. Eu não sei se esta é em Boston, se é em Filadélfia, mas vamos ouvir a voz de todos aqueles que querem o bem para a sociedade, todos aqueles que são os tolerantes, todos aqueles que exigem igualdade, a forma como eles praticam a igualdade de direitos que sempre tiveram. Querem, aparentemente, fazer disto... Nós vamos ouvir coisas... Vamos ouvir, é melhor. Waving American flags and dressed in all types of costumes, more than 100 people took part in the Straight Pride Parade in Boston. USA! The participants, most of them Trump supporters, marched from Copley Square to City Hall, voicing their strong views on traditional American values. Our beliefs are that God made one man and one woman, and they get together and procreate. I can't sit down in my house and... Antes de continuar este clipe, os valores americanos. Vamos-lhes chamar os valores humanos, porque eu não conseguia estar aqui a falar, nem vocês a ouvirem, se não fossem o produto de um casal heterossexual. Normal. Vamos-lhes chamar de... Epá, era tão fácil chamar de normal, porque só assim é que dá, não é? Este par de ouvidos que ouve e estes lábios que estão a falar são um subproduto de tudo o que trouxe a população, a humanidade, o planeta até este ponto. Se o mundo fosse gay desde há 2019 anos atrás, acho que ainda ninguém tinha inventado o iPhone. Porque andava tudo mais interessado em fazer luzes mais psicadélicas numa discoteca de deboche. E o planeta era dividido em dois continentes, o continente das mulheres lésbicas, dos homens gays, e a gente não estava aqui a fazer grande coisa. Mas isto é só uma observação estúpida, com licença. More and be quiet, that I need to stand up for my godly values. The parade was met with even louder protesters from the LGBTQ community and Antifa. Police with riot gear on bikes and in armored cars were out in full force. Along the parade route, several protesters were arrested. The rally part of this event has been delayed because organizers say some of the special guests who were scheduled to speak have not been able to get through the security checkpoints, which makes these protesters happy. The point of being here today is to make sure that they know that they're not welcome in Boston. Police say no major injuries were reported. More than a dozen people were arrested. Ouviram aquela mulher a dizer que esta gente não é bem-vinda em Boston? Por isso, isto foi a cena de Boston, a seguir vem a de Filadélfia. Vocês ouviram uma mulher a dizer que os heterossexuais não são bem-vindos em Boston? Como é que Boston vai subsistir economicamente, socialmente, financeiramente, seja lá o que for, cultural, whatever? Como é que... Que raio... Ouve. Este clipe, só este clipe dá logo a justificação para qualquer heterossexual, até como eu, que não pratica este tipo de ódio. Eu não odeio assim tanto, eu só odeio quando me esfregam na cara. Isto justifica-nos, talvez, à próxima parada, irmos realmente protestar. E estamos a falar numa parada que envolvia 100 pessoas. 100 pessoas! Por isso podemos dizer que eram basicamente 50 casais... a fazer uma parada e olhem só, estes defensores da liberdade e da tolerância, logo os antifas e os LGBTs a fazerem protestos, a serem detidos. Meu Deus, mas qual é a preocupação desta gente, a não ser que seja uma e depois dizerem mediaticamente, boca cheia, que esta gente não é aqui bem-vinda, mas esta gente não é aqui bem-vinda, esta gente subsistiu porque esse tipo de gente, quando era bem-vinda, procriou para Boston ser, seja lá o que for que é. Mas a hipocrisia destes tolerantes, estes Catarina Martins de merda, que andam sempre com uma katana na mão para cortar a cabeça ideológica de alguém que discorde com eles, é tão ridículo. Eles não notam que são os piores. Eles não notam que são os piores. Não. Não, eles estão do lado da razão, aparentemente. E haverá mais. Emerson students are moving in, but tomorrow the college warns of a disruptive or even dangerous event taking place on the streets directly outside, the Straight Pride Parade. It honestly just really scares me. Like, I think a straight pride parade is nothing but, you know, pride masquerading is... Uau! A heterossexualidade assusta esta rapariga. Rebobino o clipe um bocado. Mas a heterossexualidade assusta esta rapariga. Claro que são os canais tendenciosos que escolhem exatamente os empecilhos, os asnos, que não têm os argumentos para apresentar de uma forma construtiva, porque se estas coisas não passam em direto, não passam mesmo. Mas a tese idiótica com que isto começa já. I think a straight pride parade is nothing but, you know, pride masquerading as hate. The so-called straight pride parade is in response to gay pride events. John Hugo is one of the organizers. O ódio está disfarçado na dissimulação de uma parada de orgulho heterossexual. O ódio está ali disfarçado. Mas vejam bem a mobilização que a comunidade inversa teve em nome da tolerância, porque eles é que usam a tatuagem na testa da tolerância ideológica. Eles é que se nota logo os antifas, que nem sequer dão a cara, que tapam-se para fazer merda em defesa da tolerância, porque tentam bater em toda a gente e, graças a Deus, como são uns soy boys, levam sempre nos cornos. Apesar de haver grupos realmente perigosos, a maioria levam uma chapada e fogem ao rebanho. Mas a hipocrisia que está aqui a ser transmitida. Celebrating our own sexual agenda and traditional American values. They don't deserve our attention. Arlene Isaacson co-chairs the Massachusetts Gay and Lesbian Political Caucus. She stresses straight people have not been marginalized throughout history for their sexuality. So it's silly to say that they need a straight... Outra coisa que eu quero apontar já é o tempo de antena que os dois lados têm. Tanto nestas duas reportagens vão buscar, tipo, pessoas que baseiam a lógica na religião para dar aquele clichê idiótico, e estamos a falar em tipo 20% do tempo de uma seleção idiótica para argumentos para pessoas que defendem a violência de forma justificada, sem contradição. Isto é como os mídias em Portugal, poucas notícias, muito futebol, 20% de má informação, 80% de palha, palha, palha, palha. E isto é exatamente igual, porque a gente copia o modelo. Pride parade, when candidly, straight pride takes place 365 days a year. The parade begins at Copley Square and ends at City Hall with speakers. Organizers have a four-hour permit starting at noon. Boston police are expecting more counter-demonstrators to the parade than actual parade participants. Hey, listen, straight, gay, we're all going to be on this earth together. Let them do what they want to do. Because of the potential volatility, police are restricting parking, what people can bring, and there will be lots of officers. Emerson College has even canceled an event and restricted access to certain buildings. Students plan to use the dorms along the route for their own message. People are talking about like hanging their gay pride flags out the window, which I'm all for, and just, yeah, we're all against it. E pronto, e já está. E este último... E pronto, este clipe também era de Boston. Mas eu sei que eu acho que a parada era de Boston na Filadélfia. Ficar 5 horas de distância era qualquer coisa do género. A conduzir, mas sem pessoas. E esta gente, e depois os estudantes, lá estão a porcaria dos estudantes, que estão doutrinados por estes marxistas universitários da merda, que se sentam ali só a falar de antitrumpismo e parvoíça. a defenderem basicamente a violência da normalidade. A normalidade já não é aceita, a excepcionalidade é que está em alta. E então até podemos já dar assim um chute para cima e falar do escândalo do último stand-up do Dave Chappelle, porque encaixa. O Dave Chappelle lançou um stand-up special, tipo há duas semanas, mais ou menos. Tenho que me perdoar também com as datas, porque o tempo passa rápido mais do que a nossa cabeça às vezes consegue processar. Mas eu diria mais ou menos, há duas semanas saiu o stand-up do Dave Chappelle, que tem causado muita polémica, porque basicamente as redes sociais agora estão a criticar o Chappelle por ter, tipo, dito certas coisas que parece que são um privilégio branco, em que realmente estas comunidades que acabamos de ouvir que protestam contra 100 pessoas que são heterossexuais, querem fazer uma parada, porque eles não as fazem diariamente por esse mundo fora, sem obstrução, e temos que levar com essa merda à hora de jantar, sempre, com notícias, sempre, sem sequer haver uma crítica. Mas quando o oposto aconteceu, alguém viu alguma coisa? Não. Não, nada. Nada, porque os heterossexuais estão do lado errado, são os conservadores, é logo feita a associação a serem trumpistas, porque basicamente mesmo um casal liberal que tenha votado nos democratas por ser heterossexual é automaticamente encaixado na secção de um republicano, porque defende os valores familiares da tal reprodução, da perpetuação da humanidade, que historicamente sempre foi necessária, mas tem vindo a ser cada vez mais patrocinada nos países do terceiro mundo, em que pessoas vão nascer sem condições para vir destruir a nossa segurança social, a nossa economia, a nossa cultura e a nossa tudo, para nos tornarmos-nos todos num fosso tão gigantesco entre as elites e a pobreza, porque o mundo supostamente vai ser dividido entre África e Quinta da Marinha. Parece que é esse o plano que toda a gente anda a bater palmas, e o deboche das elites então vai ser sempre perdoado, porque a população civil está habituada realmente a molestar crianças, porque isso é uma coisa normal. Parece que é o objetivo. Parece que é o objetivo. Não mataram o Epstein à toa, quer dizer, esse homem criou um hábito. E muitos hábitos também tivemos cá, como a Casa Pia, e eles continuam a ver, agora estão é calados e subjugados, e porque já deu para ver que a verdade, como o Rui Pinto está na prisão por causa dos escândalos do futebol, o Bibi foi preso porque realmente levou pedófilos, mas nenhum pedófilo foi acusado de o ter ido no caminhão do Bibi, etc, etc. Estranho, estranho. Vamos passar então para a polémica que houve com o Dave Chappelle. Qual é o problema do Dave Chappelle? Ele é negro, mas sempre foi um personagem muito controverso. Ele realmente é uma pessoa que vive para a comédia. A comédia serve como veículo muito perfeitamente para dar mensagens de algum tipo de inconsistência social em que te faz rir, mas também te pode fazer pensar. E agora está-se a criar uma nova tendência, porque o Dave Chappelle, apesar de fazer parte de uma minoria, como os americanos gostam de pensar, porque a história deles não é tão evoluída como a europeia, mas nós temos que assumir que o é. Eu continuo a dizer, o filme do Spartacus, meu Deus, há quantos anos é que nós não tínhamos escravos e todas as coisas, porque era uma questão de dívida pública, mas já vamos falar da China, tenham calma. Cá está o Dave Chappelle. Está a ser acusado nas redes sociais de ter feito uns certos comentários que atropelam muitas sensibilidades, mas como ele tem o tom de pele de cor certa para estes liberais tolerantes de merda, que nem sequer ouvem o que está a ser dito ou processam o que eles acreditam em, acabaram por inventar um novo termo. O Dave Chappelle não pode dizer isso como afro-americano, que é como eles o intitulam os negros, porque ele não pode ter o desconto de ser negro e dizer o que diz, porque ele vive sobre o privilégio branco, ou seja, tem uma carreira de sucesso e tem dinheiro. Por isso, nada nunca há de satisfazer os liberais. Nunca nada há de satisfazer estes marxistas culturais. Nunca nada. Eles têm a voz da razão. O problema é que a razão que eles têm, eles nem sequer percebem que a têm. E por favor, eu acho que devia ser uma nova moda. Eu vou lançar aqui esta proposta. Eu acho que devia ser uma nova moda para todo o antifa e liberal pôr um bigodinho a Hitler. Andar com aquele bigodinho tipo de impressão digital debaixo do nariz, para a gente os poder identificar como os tolerantes, como clichê que eles acham que o personagem o é, porque eles estão-se a comportar como o personagem que eles estão sempre a apontar o dedo à oposição o faz. Eles estão a ser erroneamente o clichê do dedo que apontam a. Eu não sei se me estou a fazer perceber, mas pronto. Então vamos passar à cena do chapéu. Era só mais fácil para identificar os otários. Assim a gente poupava o tempo ou a despesa de pagar um copo até perceber, afinal, que raio de pessoa é que estava sentada à minha mesa. Vamos começar com uma intro. Isto do Dave Chappelle é muito interessante por causa da reação do povo. Porque o povo são uns cordeirinhos, estão bem manipulados, que foi ótimo. E depois o homem que disse isto, como tinha a cor de pele certa, eu agora ia dizendo errada, porque já o disse muitas vezes nos meus podcasts, mas este tinha a cor de pele certa, então, espera aí, se já chegámos a este ponto, vamos começar a apontar as pessoas que têm a cor de pele certa para dizer coisas que não deviam dizer, como privilégio branco. Por isso, nunca se pode ganhar numa discussão argumentativa com esta gente. Nunca, porque esta gente não está para discutir. Esta gente é intelectualmente, sentimental, manipuladamente otária. Tonight I'm going to do something that I'm not particularly good at, but that I like to do. Tonight I'm going to try some impressions out. I only got two. All right, the first impression is kind of dumb, but I like it. This is my impression. You ready? This is my impression of the founding fathers of America when the Constitution was being written. You ready? Here it goes. Hurry up and finish that Constitution, nigga. I'm trying to get some sleep. Okay, esta foi a parte que foi tipo, toda a gente achou piada. Esta é a primeira parte. Ele foi muito inteligente na forma como estruturou esta piada. Porque esta piada é muito subtil. Ele está a preparar o povo para ter a reação à assistência dele, para ter exatamente a reação que ele está à espera. E isto vai ser uma grande boca, porque ele basicamente disse que, como os pais fundadores da Constituição dos Estados Unidos e da independência do país e do império que são, da União que o são, acabou por apontar o dedo como, por exemplo, o escriturário, ou seja lá o que for, era um escravo. Pronto, essa parte toda a gente assimila, na boa, esquece até os asiáticos que fizeram tantas linhas de ferro. Até os filmes de cowboys clássicos dos Estados Unidos são mais autênticos em relação à população que era escrava nos Estados Unidos. E isto numa altura que nós na Europa já estávamos anos de luz à frente, mas pronto, eles como foram à lua ali num estúdio qualquer, parece que nos temos que ajoelhar e assumir a história de um país que tem 300 e tal anos, tudo bem? Ok, isso foi só uma preparação, porque aqui toda a gente bate palmas e foi isso que eu quis fazer. Agora, esta é a parte mesmo interessante, é muito subtil. É tão subtil que só pessoas que, se calhar, com a nossa mentalidade é que vão perceber a boca. Mas os antifas e os liberais e toda a gente começou logo a pôr a neta a arder, porque eles perceberam. E não podem permitir que um homem com a cor certa diga a coisa errada. Porque é exatamente a antítese do que eles têm defendido o tempo todo. It's not bad, right? All right, the next one. The next one's a little harder. I want to see if you can guess who it is I'm doing an impression of. All right, let me get into character. You got to guess who it is, though. Okay, here it goes. Hey, duh. If you do anything wrong in your life, duh, and I find out about it, I'm going to try to take everything away from you. And I don't care when I find out. It could be today, tomorrow, 15, 20 years from now. If I find out, you're fucking duh, finished. Esta é a parte que tomem atenção. Who's that? That's you. That's what the audience sounds like to me. why I don't be coming out doing comedy all the time, because y'all niggas is the worst motherfuckers I've ever tried to entertain in my fucking life. O homem falou tão bem. Eu vou passar a parte que se calhar passou. Eu vou pôr mais alto mesmo. Já estou quase no máximo. Só para ouvirem a parte crucial, que foi lindo. Eu não sei se notaram, mas o pessoal do público disse Trump repetidamente. Eu arranjo este clipe. Aliás, podem até ver o stand-up em particular nesta parte. Membros do público, dito ele basicamente o comportamento de mimados, ia fazer bã, bã, bã, bã, como sendo parvo, e depois a mandou a boca que não, e são vocês, e são exatamente vocês as pessoas, porque muita gente que anda neste mundo do entretenimento, o stand-up, anda a apanhar grande calor por dizer críticas sociais autenticamente viáveis, e há pessoas que aparentemente não sabem em que sítio é que foram parar e sentem-se ofendidas por causa desta supressão de discurso e da censura. Isto foi o que aconteceu. Isto é a grande polémica do Chappelle, e grande Chappelle de ter dito realmente que este, basicamente o que está aqui a ser dito é que mesmo que os pais da Constituição tenham usado escravos, vocês andam-se aqui a queixar que nem uns bebezinhos de merda, e eu mal consigo contar piadas porque vocês andam armados em parvos. Isto é a tese dele. Isto é simplesmente a tese dele. E claro que os antifas levam a mal, porque ainda por cima foi dito através de um afro-americano. Pá, este gajo devia estar do outro lado da fronteira. Tantos atores agora que até exigem listas de outros atores que votem no Trump porque eles não querem trabalhar com eles e etc. Mas olhem só o profissionalismo desta merda, não é? Um ator paga peso de ouro, não trabalha com outro só porque acredita no Trump. E lá porque acredita no Trump, a pessoa do outro lado que está a censurar a pessoa que acredita no Trump não é a tal que diz que é tolerante e compreende e aceita toda a gente, e até aceita um pedófilo circular entre nós, aceita um terrorista que decapita circular entre nós, aceita os cofres públicos darem casas e albergarem e condições a esta gente toda, e a gente fica aqui suprimidos do nosso próprio discurso para não ofender pessoas que vêm com sangue na mão. É aqui que estamos. É aqui que estamos. E agora vamos ouvir uma pérola. Vamos ouvir uma pérola que continua interligada entre esta merda toda da homossexualidade e dos brancos e dos negros. Vamos ouvir quem é que podia ser mais perfeito para esta merda, se não a Alexandre Ocasio Cortés. Este clone, este subproduto, esta mulher de plástico, sem cirurgia, esta... Eu sei lá, este espécimen, esta amostra de representação da humanidade que devia ter a boca cozida para não dizer pelo menos aos aliens o que ela pensa em relação a todos nós, senão vamos logo com uma bomba de protões ou qualquer coisa. Vamos ouvir um clipe da Alexandra Ocasio-Cortez, multicultural à brava, muito consciente do planeta em relação à perpetuação da sua própria família, mesmo que tenha que perpetuar a sua própria família, tem que adotar alguém, ou tem que ter um filho multicultural, porque ela própria já é uma mistura multicultural à brava. Mas vamos lá ouvir então o que é que os liberais pensam, esta gente que refira com as paradas gays. Vamos ouvir a parvoíce que sai emanada da boca desta gente. I think about the kind of family that I want to plan, and I've already known my entire life that one day I'd love to adopt children, but even now, you know, when you put climate change on top of that, I know that... Vamos a falar de crianças e mudanças climatéricas. I want to, you know, perhaps have one less child than I thought I would maybe have, if I can even have a child biologically, I don't know. O que é que ela quis dizer com este comentário? Ela não sabe se pode ter crianças porque ainda não tentou. Que é a virgem? Então não há os liberais que andam para aí a abortar a torto e a direito e a foder que nem malucos? Ainda não tentou? Alexandre Ocasio-Cortez é virgem? Isso quer dizer o quê? Que se calhar um dia ela leva uma queca e muda de opinião radicalmente porque agora sabe usar o seu corpo como mulher, como deve ser? Que raio de comentário foi este? Ela deu o comentário mais ultraconservador, ridículo no século XXI do planeta e passou por baixo do radar na boa, porque ela quer é adotar crianças porque há gente a mais e quer ter um casal multicultural, como sempre. Mas este pequeno comentário que ela disse: eu não sei se consigo ter filhos porque nunca experimentei. O que é que quer dizer o nunca experimentei? O que é que quer dizer o nunca experimentei? Estranho. Será que é lésbica? Será que é assim tão amiga da Hillary Clinton, que tem sido sempre, digamos, tem tido sempre o seu prazer sexual quando as ondas batem nas rochas e batem no mexilhão? Eu não sei. Mas este comentário, se fosse dito por um republicano, eu vou repeti-lo. Se este comentário tivesse sido dito por uma republicana, meu Deus, até nós em Portugal, sem saber quem era o personagem, havíamos de ter que saber desta merda. Porque os mídias funcionam a reboque da Catarina Martins. Mas quando esta merda é dita, é absolutamente ignorado. I haven't tried. and then I thought I would maybe, you know, have one less child than I thought I would maybe have, if I can even have a child biologically, I don't know. I haven't tried. I think having a mixed family is part of my personal planning. But it's really hard, and I don't think sometimes that older generations really understand how much we're taking this into account. Pronto. Epá. Sem comentários. Não, com muitos comentários. Mas quer dizer, que estupidez. Green New Deal. Esta mulher é o paralelo da Catarina Martins. A mulher estúpida que disse... Como é que é possível? Como é que é possível termos alguém que defende um futuro elétrico e diz que a água evapora nas barragens? Mas a Catarina Martins tem alguma noção de quão natural a nossa eletricidade é produzida em Portugal? Se querem um futuro elétrico e ela acha que temos barragens a mais e está a evaporar a água, as barragens já estão instaladas para a tua utopia do teu futuro elétrico idiótico. Ainda se queixa. Mas qual é a solução da mulher? Eu sei, eu dizia logo qual era a minha solução. Vamos para o nuclear. E por falar no nuclear, um comentário aqui à parte. O Irão finalmente cagou para os tratados, porque mesmo cumprindo os tratados as sanções não são levantadas, porque há aqui um interesse maior em relação a derrubar o território chamado Irão, independentemente da cultura como ela está a viver hoje. Em termos geopolíticos, derrubar o Irão, visto que a Síria não tomba, que é um assunto já esquecido, que continua em alta, como o Iraque, como a Líbia, como a Síria. Caga. Aí agora é aqueles tipos, cagaram para o tratado nuclear, aquele tratado nuclear que os israelitas nem sequer conseguem soletrar ou escrever na língua deles, porque eles não são completamente alheios a seja lá o que for, que seja algo parecido com o assinar um tratado de complacência com o resto do mundo. Isso é coisa que eles não é nada com eles. E ai de ti que critiques, porque eu tenho que lembrar novamente aqueles chuveiros que traziam gás. Ok, para quem ainda quiser acreditar nessa balela, tudo bem, mas é engraçado como o Irão este fim de semana, entre quinta e sexta-feira, hoje é domingo, vá, disse que não, vamos realmente cagar para estes sistemas todos e vamos começar realmente a acelerar. Porque isto do enriquecimento de plutónio precisa de praticamente de outra central nuclear, porque tu podes ter uma central energética nuclear com o enriquecimento de plutónio ou urânio a 20%, mas para fazer uma bomba precisas de 80% a 90% de enriquecimento. Tens que pôr praticamente a pedra de densidade nuclear a ser bombardeada como se fosse num acelerador de partículas com um nível elétrico tão grande que precisas de outra central nuclear só para o fazer. Chama-se o Manhattan Project, com o Oppenheimer, o nosso amigo da tribo, que disse coisas tão cataclísmicas e religiosas muitos quotes, um grande personagem para estudar também. Aí agora o Irão é que cagou para todos os acordos, porque aparentemente, ao contrário do que o Benjamin Netanyahu nos tem dito décadas, pós-décadas, há mais de 20 anos, o homem desde a década de 70 que anda a dizer que o Irão vai ter a bomba amanhã, o Irão vai ter a bomba amanhã, o Irão vai ter a bomba amanhã, e há 4 dias é que o Irão disse: caguei, vamos desenvolver a tecnologia para realmente ter a bomba amanhã. E quem quiser ter a bomba ontem é só comprar no mercado negro, incluindo Israel, com a mão estendida a quem oferece o preço, porque eles nem sequer pertencem, ou são sancionados, ou admitem. Mas hoje em dia até já admitem levianamente, mas não assinam nenhum acordo de proliferação, de monitorização, nada, nada, porque têm sempre a puta da desculpa daquele homem do bigodinho que todos os antifas deviam usar, porque eles são a personificação do maior mal que eles próprios querem suprimir, e são eles próprios, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, dentro deles próprios. É lindo! Finalmente o Irão entrou no comboio de daqui a alguns anos, porque nada acontece também, é uma infraestrutura muito grande de ter a bomba nuclear. E se vocês disserem assim, mas ao centro, então tem... Estás a apoiar que o Irão tenha a bomba nuclear? Nestas circunstâncias, eu estou a apoiar que o Irão tenha a bomba nuclear, porque assim é um dissuasor de ataque em relação ao Império Americano a mando de Israel. A Arábia Saudita o tem e não o devia ter legitimamente. Legitimamente. Os atropelos humanitários que eles praticam, e nunca se levantou sequer uma pestana de o ter. E se é para impedir de construir o grande Estado de Israel à conta do sangue dos iranianos, por pior que eles passem politicamente e socialmente neste momento, sim, sim, eu defendo essa merda. Mas defendo mesmo essa merda. É como votar no menor dos males, como todos os portugueses votam. E há, meu, os iranianos que se armem até aos dentes para impedir Israel que governe, porque os israelitas um dia governam este mundo e são o império da merda. Nós somos todos como o chapéu, mas sem o privilégio branco. Somos todos goyims, somos todos merdas, somos todos mulas. Mulas para servir. Somos sub-humanos. Não estou interessado, prefiro sancionar Israel do que sancionar o Irão, porque o Irão tem mais esperança de negociação, porque não tem este supremacismo religioso de pessoas que, como falam como eu, são acusadas de ser supremacistas, como Israel, que tem imperado por Hollywood, por livros, por educação, por deturpação, por omissão, por subversão, que é o que os nossos políticos sabem fazer de melhor, pela banca, pelas finanças, por tudo. Acho muito bem. Mas nunca nenhum comentador político disse, desde que o Irão tomou esta atitude, que só passa em Portugal em rodapé. Só passa em rodapé. Não. Portugal vai jogar com não sei quem. O Benfica e o caralho, uma foda. Não. Isto só passa em rodapé. Isto é que é importante. Isto basicamente passa um atestado de descredibilidade ao Benjamin Netanyahu, com décadas de peso. Décadas de peso. Aparentemente agora é que vai começar. Agora é que vai começar. Mas segundo ele, há mais de 20 anos, é já amanhã, já amanhã, já amanhã, bombardeiem, matem, matem, bombardeiem em nome da humanidade, em nome da paz, sangue, sangue, sangue. Sangue, sangue, sangue. Como os antifas, em nome da paz e da tolerância e da prosperidade, sangue, sangue, sangue. Sangue, sangue, sangue. Enquanto não houver sangue a correr pelas sarjetas abaixo, a liberdade não está aqui ao de cima. Eu sei onde é que esse sangue devia estar a ser escorrido. Devia estar a ser escorrido exatamente onde estas pessoas convencem esta gente de merda, estes parasitários, estes... Meu Deus, mas que raio de treta esta? Mas toda a gente pensa que vai conseguir ter um futuro próspero de mão estendida só porque nasceu com uma cor de pele diferente. E isso é que é igualdade. Vão-se, mas é foder, vai, mas é trabalhar malandro. Vai, mas é... Enfim. Ok. Vamos lá, então. Mudar um bocadinho de assunto. Olha, vamos até, tipo... Podíamos ir já agora até à China, mas não. Mas vamos então agora passar para um segmento de escola. Vamos passar então para um segmento em que várias substâncias, como a indústria médica e as escolas, e a informação da nossa privacidade, como nós damos nas nossas redes sociais, está tudo tão em jogo. Está tudo tão em jogo. Vamos ouvir porque é que existem tantos antifas. Vamos ouvir porque é que existe tanta gente parva. Vamos ouvir porque é que existem tantas zombies a circular entre nós porque estão deturpados cerebralmente e quimicamente para não pensarem com o seu potencial, porque cada vez que começam a reparar um problema, um comprimido para isso, que é uma droga legalizada pior do que se calhar até as drogas ilegais, eu tenho que o dizer, tenho que o dizer, pior se calhar que as drogas ilegais, têm que concordar com isso, vocês têm que concordar com isso, porque nós vemos putos altamente instruídos dentro da sua própria propaganda, que são tão escravos da sua própria ideologia errónea, que lhes foi empurrada como um ganso a fazer foie gras pela garganta abaixo. Nós temos que ouvir alguns testemunhos, então, de pessoas que fizeram a sua própria escola para evitar que os seus filhos acabassem por ser uns zombies. E então a pressão e o lobby da insanidade que lhes é logo propagado e o atropelo da nossa informação. Tipo, epá, tanta coisa em alguns clipes. Sim, tanta coisa. 28, 29 years ago, a certified teacher told my first grader, told me about my first grader that he was mentally handicapped and he needed to be drugged. And I was like, I can't believe that that's the solution. No tutoring, no extra... Há 25 anos. Eu acho que isto começou assim um bocado maluco porque eu pusei mal o telemóvel. Eu vou começar outra vez, mas tomem atenção às datas. Há quanto tempo é que isto já vem por aí fora? Porque é capaz de haver pessoas que ouvem este podcast que nem sequer 25 anos têm e isto já vem desde antes. He was mentally handicapped and he needed to be drugged. And I was like, I can't believe... 29 years ago, a certified teacher told my first grader... told me about my first grader that he was mentally handicapped and he needed to be drugged. And I was like, I can't believe that that's the solution. No tutoring, no extra work, nothing. But they were already with the list of medications that he should go on. Isto parece, soa àquele tipo de mulher que se calhar tinha ido a uma parada heterossexual e apedrejada e cortada a cabeça pela vontade de muitos idealistas da sua tolerância para um mundo com baiá, o deviam fazer, não é? Pronto, isto é só uma introdução. Onde é que está a pasta? Ok, vamos continuar a ouvir esta entrevista. Ela chama-se Barbie Vera e acabou por fazer a sua própria escola por ensinar o seu filho, porque há 29 anos, não 25, peço desculpa, tinham-lhe já aconselhado drunfar o puto e ela então decidiu, ouve, não há drogas para o meu filho, eu vou ensiná-lo e vejam lá o que é que aconteceu entretanto e a volta que as coisas vão dar. By the end of first grade, the certified establishment taught my son that he was stupid. And my son, at the time, I mean, he's bilingual, I don't speak two languages, my son spoke two languages fluently, he could go anywhere with anybody, he never had a meltdown in the grocery store, he did his chores, he was like a perfect little boy who used to run around in a cape and he's going to grow up to be a superhero firefighter and on, which is what I think a little boy, that's what you expect of a little boy. Exactly. And then he was just shut down. And it was interesting because I looked at him and I'm like, oh my God, if I don't do something, he's going to be on drugs when he's 13, 14, 15. Like I saw it because I have betrayed my son. I sent him to a place that I did great with. I did great in public school 100 years ago. Yeah, me too. You know, I did. The teachers loved me. There was no drugging. There was no homework when you're in kindergarten. None of that nonsense. But my son had a different experience. So I took him out of school and it took me 2 years to get my son back. Eu também, pessoalmente, eu nunca passei, nós aqui em Portugal, não é? E eu tenho 41 anos, na escola nunca foi aconselhado alguma coisa deste género, porque também vimos de outros tempos. Mas hoje em dia essa é a implementação que tem que se dar. Aliás, nós vemos adultos hoje em dia andar na rua com as pernas à frente do corpo. parece Zombieland, mas é assim que o sistema de educação, porque é incrível, o sistema americano de saúde era uma coisa que o mundo sempre olhou de uma forma negativa, e em vez de eles se adaptarem ao modelo socialista, porque pá, whatever, o socialismo também tem a sua má conotação, mas quer dizer, se a gente paga tantos impostos, também convinha ir a algum sítio e ser atendido, não é? Os nossos impostos só servem para encher o que o OBCE. Alguma coisa tem que acontecer. E o sistema americano sofre de abusos. Abusos financeiros que pessoas não podem pagar. Ter seguro custa tanto como uma renda. Teres um acidente pode custar uma hipoteca à tua casa. Epá, assim também não. Assim também é demais. Temos que ser moderados. Nada pode ser gratuito, mas também nada pode ser chulado. Não podem olhar para ti e a definhar e dizer assim, ou tu hipotecas a puta da tua vida ou ficas sem vida, quer dizer. Aqui temos a ganância das seguradoras a vir ao de cima. Aquelas seguradoras que não faziam parte do carro de Santana Lopes quando se virou ao contrário e foi de helicóptero. Logo de helicóptero, porque ele é igual a todos nós. É um bocado mais igual que todos nós, porque ele tem logo direito a helicóptero. Coisas estúpidas, pronto. Eu não queria divagar, mas é a hipocrisia. Vamos continuar a ouvir, porque por mais que muita gente ache que a privatização do modelo de saúde seja ideal, é pá, se querem privatizar, cortem-me nos impostos. Alguma coisa tem que vir de algum lado, porque isto é sempre ao mesmo bolso, é sempre a pagar, sai sempre caro é à gente. E vamos continuar a ouvir, porque é que estes putos hoje em dia, que têm altas formações, são completamente idióticos, generalistamente falando, porque eu conheço muita gente nova, extremamente inteligente, que espero que me estejam a ouvir agora, esta é para vocês. Eu estou a falar generalisticamente, porque não dá para ter uma discussão se a gente não falar generalisticamente. Now I've been doing this for 28 years, my home school is now an accredited private school in Florida, small but... We're out there, and the majority of the kids in my school have been on Ritalin, Prozac, Adderall, and Tuniv. And I'm talking, I have spoken to children who are five who have been on Prozac for 2.5 years of their lives. Prozac. I'm like, what are we doing with a 2.5-year-old? Like, what are we doing? And you can see it. Like, when a 5-year-old comes into my office, I mean, my name is Barbie, so I have a Barbie doll in my office. The normal 5-year-old wants the toys, the stickers, all of these things. And when you have a 5-year-old who comes in that has, it's a shell of a body. What medication? Oh, how can you tell? I'm like, how can you not? E ela perguntou, o que é que nós andamos a fazer às nossas crianças? Porque ela conheceu uma criança com 5 anos que andava a tomar Prozac há 2 anos e meio, por isso, matematicamente, ela está a tomar Prozac desde os seus 2 anos e meio. 2 euros, parecia um político a falar, a pensar na idade de uma criança como se fosse dinheiro. Freudian slip, sintam que quiserem. Mas é exatamente isto. Então, o que é que nós estamos a fazer às nossas crianças? Ah, eu digo-vos perfeitamente o que é que nós estamos a fazer às nossas crianças com estas drogas. Vamos a fazer antifas, vamos a fazer liberais. É isso que nós estamos a fazer. Estamos a fazer tolerantes de katana na mão. Estamos a criar uma sociedade que só ambiciona a sua própria autodestruição. É isso que nós estamos a fazer. Porque esta gente está zombificada. Está prestes a sair o Zombieland 2 e eu vou ver. E eu tenho já um script para o Zombieland 3, meu. É só filmares a rua. É só filmar as pessoas a passar. Olhar para o telemóvel. A andar à frente das pernas, a dar opiniões de merda, e opiniões de merda são como as minhas, toda a gente tem uma e cheiram tão mal como o nosso rap, tudo bem, mas, epá, será que há aqui alguma validação no que eu estou a tentar transmitir, porque isto é absolutamente horrível, e pelo menos parece que há pessoas que têm ainda a sua preocupação, porque esta mulher era uma candidata para ir à parada heterossexual. Pela forma como ela está a falar, mas calma, agora vamos entrar para o campo de não só como depois dela ter construído a sua própria escola caseira privada, vamos dizer assim, a procura que a indústria farmacêutica e a ganância pelos dados de informação, que muita gente ainda continua no slave book a pensar que... Whatever. Está aqui o perigo ao de cima, indireto, é mesmo assim... Now that I have a private school, I am on the list of the drug companies. Right. And every year, once, two, three times a year, they come to my school. Now I'm going to call somebody out, which this could get me in trouble. But Florida International University is a university about 20 minutes away from my school. Right. They are funded $32 million on several different drug studies on children. $32 million. When Intuniv was on the market, FIU was doing a drug study, because before the drug can go public, they have to do drug studies. So they need kids. So they go to the daycares, the private schools, the charter schools, the after-school programs, the public schools, and they come with their little briefcases and they come with their brochures. And I think it was 2007, I could be wrong on the date, but it was around then, that Intuniv was coming out. And there was three levels of participation for this drug study offered to me, the principal. The first level was for every name, address, and phone number I submitted to the drug study, I would get $100 cash. The cash could be to me personally, because I own the... Calma, vamos por partes. Por cada matrícula, basicamente é o que ela está a dizer em português, por cada matrícula em que fosse preenchida a morada dos encarregados de educação, obviamente, para a indústria farmacêutica do qual ela foi abordada, recebia 100 euros por cada morada viável para crianças que podiam ser potenciais cobaias de medicamentos para dronfar e drogar mentes de crianças, cérebros de crianças que ainda nem sequer estão desenvolvidos, para desequilibrar o processo químico e elétrico que existe dentro daquele cérebro para os tornar no futuro em seres humanos absolutamente disfuncionais, que acabam por culminar nestes antifas. Aqui está, esta mulher está-se a queixar deste problema há 29 anos, começou a praticar há 28 anos e está a dar o testemunho do quanto ela tem sido abordada por subornos, e muita coragem esta mulher tem para estar a dar estes números e ter cuspido em cima destes números, porque 99,9% das pessoas que eu conheço à minha volta deixava-se corromper num instante. Este testemunho é um reflexo do que se passa das mentalidades burras, idióticas, não versáteis, nem sequer com algum tipo de versatilidade intelectual, terem uma discussão, os tais antifas, os tolerantes de katana na mão. The school, or to the school, because let's face it, Barbara, you're in a shopping center, it's small and it's ugly. Quote. Quote. So we'll give you $100 for every student. For every name address, not student, every name. Like if I have your address, I submit it, I get $100. The second level of participation was if I fill out a mental health checklist on the children, and there was about 57 stipulations. Can't cut with scissors. 3 years old, can't cut with scissors. Like, I don't give my 35-year-old scissors in my house. Come on, right? I'm kidding. My son Damon is going to murder me, right? Anyway, so if I do a mental health checklist on my students and turn it in, I get $500 per mental health checklist. If I sit with you and I get you to put your son, your daughter, or your grandchild on this drug, I get $5,000 per child. $500 por submeter. $100 por morada. $500 por submeter algum distúrbio numa criança, submeter um distúrbio numa criança na perspectiva de um adulto ganancioso, é fácil. É muito agitado, não toma atenção, só quer é brincar, anda a brincar, não toma atenção, não presta atenção aos estudos, $500. E se os pais, otários de merda, liberais da treta, que já vêm deste sistema, porque há 29 anos já dá para ter um filho e ser o pai exatamente zombie, com Prozac, desde os 2 anos e meio, vamos pegar nos números e nas coisas que foram ditas, por uma pessoa que vive esta cena. Que louvável a honra desta mulher. Esta mulher podia estar cheia de guito, estar mas é calada, e submeter os filhos das outras pessoas a andarem aí que nem zombies. Mas não, ela está-se a chibar da cena. Isto deu na televisão? Não. Claro que não dá na televisão. Onde? O quê? O que é que isso interessa? Não, o futuro é Portugal. Ah, ele é muito instável porque não tem pai, não tem mãe, é um bastardo, whatever. A mãe não sabe quem é o pai não sabe quem é a mãe. Isto anda tudo maluco. Então toma lá um comprimido. ver se tu te adaptas à realidade, porque a realidade anda tão complexa que as pessoas realmente andam a arrebentar a pipoca e depois ocupam tanto tempo a pensar na porcaria da bola e porque é que eu não sou o próximo Eminem ou o próximo Pedro Bunhal, porque é que eu não sou famoso por dar pontapés numa bola, porque eu não estou numa de trabalhar, pá! Contribuir para o quê? Eu já devia ter tudo pago, o meu ego está insuflável, porque o meu comprimido assim o diz que eu sou o maior do mundo. Porque cada vez que eu sinto algum problema que faz de mim uma pessoa que combate esse problema, percebe o seu problema, melhora o seu problema, melhora-se a si próprio como ser humano, tenta ser mais produtivo perante a sociedade, tudo à conta de realmente algum tipo de desafio intelectual. Está aqui o comprimido, não penses nisso. Está aqui o teu comprimido. Ser uma esponja, ser uma ovelha, vota no próximo. Os três grandes clubes, os dois grandes partidos... É sempre a mesma merda. Smartphone ou iPhone, fuck it. A divisão é tipo, está completamente absurda. E aqui está uma mulher que puxou logo da cena. Isto é um modelo que vai ser implementado cá, não? Já que não é, simplesmente é. Se calhar as drogas ainda não são tão pesadas como isto. Mas isto é que é o modelo a seguir. O seu filho não toma atenção porquê? Porque se calhar a matéria é desinteressante. Caga para a matéria ser desinteressante. Ele precisa de um comprimido. Para nem sequer se lembrar da sua própria infância, quanto mais a juventude. E depois deu em antifa. Está completamente torpado, desequilibrado, cerebralmente, whatever, mas isto é perfeito. Agora vamos saltar para a China e tentar rematar isto. Isto é perfeito porque a China já governa o comércio e a mão de obra do planeta inteiro vendida em troca da qualidade por lucro. Para pessoas que, por mais lucro que tenham, estão sempre a solicitar mais impostos, porque nunca nada chega para pagar o deboche e o lascivismo da vida que esta gente vive em nome da liberdade e da igualdade, porque eles precisam de pagar as suas orgias nos seus iates e matar o Epstein e ir à Ilha das Lolitas e ir a uma casa em Elvas e... Eles precisam pagar a sua conta dos seus motoristas e toda a gente que lhes lambe os pés e a pisse e a cabeça e os filhos da puta, cabrões de merda que destroem isto tudo em nosso nome. Porque cada vez é-nos exigido mais, porque eles fazem um tão bom trabalho que nunca chega o que nós demos. Quando acreditamos na palavra destes sociopatas, no mínimo, porque são psicopatas na realidade... Então vamos acabar com uma realidade igual à da China. Ora, ouvimos uma pessoa que tentava ensinar crianças, toma drogas, toma dinheiro em troca de drogar as tuas... Não interessa a educação, não interessa a informação. O que interessa é o que a China já anda a preparar há muito tempo, porque nunca deviam ter dado, nunca deviam ter dado um pontapé ao dragão adormecido, porque agora estamos todos fodidos. Isto é o nosso futuro, o nosso culminar. É assim que as coisas vão funcionar. Xi Yanying's company has developed a social credit app. It gives China's youth a taste of the benefits one can have with a good social credit rating. The Beijing startup collaborated with the Communist Youth League of China to gather personal data from over 70 million young people. The app is called Eunuch Town. It gives each user a score based on six criteria. Personal information, volunteer work, social connections, credit history, consumption history, and track record of honoring contracts. The lowest score is 350, and the highest is 800. Users with high scores above 650 can benefit by getting discounts on online courses or even be parachuted directly into the second round of job interviews. But China Youth Credit Management has more ambitious goals when it comes to capitalizing on social credit. It wants to build a system to cover all Chinese citizens between the ages of 18 and 45, an estimated 460 million people. Nada de especial. E depois o que aconteceu aqui, o mais engraçado, é uma coisa que eu passo a vida a apontar, quando passo clips até no meu próprio podcast, é tipo... Se tem música de fundo, é uma peça de propaganda. Se tem música de fundo, é uma peça de propaganda. Música de fundo. Mas alguém faz uma reportagem séria e precisa de pôr música de fundo. Música de fundo. Música tem um poder inerente muito grande. Esta musiquinha, muito agradável, toda de cumbaiá, toda calminha, toda não sei o quê, até disfarça O quão horripilante o que foi dito neste momento, porque basicamente os jovens têm que fazer, têm que trabalhar sem ser pagos, que é o trabalho voluntário, têm que fazer para ter crédito, passam à frente nos estudos, não por terem competência, mas por serem uns escravos laboriais a preço zero. Este é o futuro, isto é o modelo chinês, e os chineses que se divirtam para caralho, mas não tragam esta merda aqui para cima da gente, porque a gente está aqui rodeada de zombies, vamos ser comprados rapidamente. Nós realmente somos uns goinhos de merda, pá. Generalisticamente falando, mas porra, pá, por causa deste jogo económico, e depois os chineses são espertos, porque eles sabem como andamos a brincar com o dinheiro a juro, por isso eles compram títulos de dívida para comprar património realmente energético e de recursos úteis em todos os países de qual nós fomos escravizados financeiramente por causa deste projeto europeu, deste dinheiro inventado, que é um modelo judaico, I'm sorry, é mesmo assim, shekels, juro, judeu, Jewish, foda-se, meu Deus, estamos completamente fedidos. Isto é o futuro perfeito. É com planos sermos com a China, enquanto Israel vai sendo império. Mas tudo bem, que mais coisas é que se passam na China? Eu já falei nos meus podcasts anteriores, a cena dos porcos. A cena dos porcos já dura há mais de um ano. A China tem um problema, o consumo de carne de porco deles é tão grande diariamente que o mundo não tem reservas para alimentar a China por um dia. Isto pode quebrar isto pode se transformar numa quebra dos mercados financeiros, mas tem sido tão abafado que até mete nojo. Eu vou-vos passar um clipe recente, isto não é de agora. Vocês imaginem, se um dia a carne de porco dos chineses, que anda tão contaminada, porque nós só podemos imaginar as condições que eles têm, não é? Não é? Porque quem é que anda a monitorizar aquela merda? No fucking body. Ok. E quando essa merda se propagar pela Europa e pelos Estados Unidos, imagina quanto é que vai custar um bife de vaca. Isto pode ter implicações de quebras de mercados financeiros. E muitos mercados financeiros, incluindo o nosso, está a precisar de uma quebra para pessoas como o António Bosta da Geringonça dizer: a gente fez o melhor que pôde, mas olha, fedeu tudo. E não, eles não fizeram o melhor que puderam, eles estão a preparar para tudo ficar fodido. Essa é que é a diferença. Mas vamos ouvir uma cena bué realista que anda a passar assim bué ao lado das pessoas só naquela. The swine fever epidemic in China and the rest of Southeast Asia began a year ago and it's still spreading. Christine McCracken and her colleagues at the big financial firm Rabobank have been talking to their clients in China, companies in the pork business, trying to figure out how bad it is. Every day we hear of more outbreaks. According to their latest estimate, African swine fever is killing off so many pigs that by the end of this year, China's production of pork could be cut in half. That's roughly, 300 to 350 million pigs lost in China, which is, almost a quarter of the world's pork supply. Which I found stunning. Should I be stunned by that? You should. It's a massive number. African swine fever is not swine flu. This disease is harmless to humans. It can spread through contaminated pork products or the clothes of people working with infected pigs, not through the air. But the virus is really hard to get rid of, which Chinese farmers are finding out. They've had a hard time repopulating herds. It's hard to decontaminate a facility in a short amount of time. Generally, it takes at least 6 months to sometimes 3 years to decontaminate a site. McCracken says many Chinese farmers have slaughtered their herds early out of fear the animals might get infected. So there's still pork on the shelves. In the past month or so, consumers in China are starting to see the impact. Pork prices are rising. It's really hard to see how this is going to end. Though at some point, there'll just be better, more biosecure facilities that have fewer chances of getting the virus. Traditionally, almost half of the pigs in China came from small backyard operations, hundreds of thousands of them. Those farms, though, if they can't protect their animals from infection, may not survive. A entrevistada estava a atenuar a coisa, porque o que ele estava a dizer é realmente autêntico, mas ela estava a atenuar a coisa, muito a atenuar a coisa, porque obviamente quem aparece na televisão não é só convidado por perceber do assunto, é convidado para dar a opinião certa sobre o assunto, senão nem sequer põe os pés como comentador na televisão. como nós temos visto com o Brexit, até podem pôr dois comentadores estão a remar a barcaça para o mesmo sítio, por isso praticamente não interessa isto que está a acontecer na China. É completamente brutal. Onde é que está o PAN? Onde é que está o Greenpeace? Onde é que está o WWF a defender diariamente as valas comuns que abrem de porcos vivos, que os queimam com lança-chamas vivos e enterram-nos vivos a arder para combater este vírus? Mas onde é que está o PAN? PAN! Onde é que vocês estão, meu? Vocês só querem deixar o cão lamber os bolos que eu quero comer num restaurante? É isso? Numa pastelaria? É isso? É isso, vocês são uns hipócritas de merda, está tudo à procura da puta do imposto, meu. E no que toca à China, tem um protecionismo a nível financeiro e global tão grande, mas tão grande, que nós acabamos por ter pessoas que passam nesta manifestação de Hong Kong, que na manifestação de Hong Kong, eu também tinha aqui clipes, a polícia andava a... aqueles canhões de água puseram aquele composto que existe nas caixas multibanco, que é uma bomba de tinta azul que fica presa em ti montes de tempo. Quando foi aqueles protestos no aeroporto e nas estações de comboio de chineses que iam lá, a polícia simplesmente andava a borrifar manifestantes de tinta azul, que era para simplesmente, não é? Vês um gajo de tinta azul, vai de cana, que até andas de lado. Que até andas de lado e essa tinta não sai assim tão depressa. Essa tinta é tinta permanente. É uma ideia genial, por um lado. Tipo, borrifar protestantes de uma tinta tão indelével que acaba por... Enfim, mas ao mesmo tempo, é uma puta de uma ditadura. E agora vamos ouvir o que é que o pessoal de Hong Kong... Eu agora vou ter que pôr isto mesmo bem alto, porque este clipe é muito baixinho. Um manifestante, daqueles pequenos clipes que passa assim só uma vez nos mídia, a dizer exatamente a verdade do que é realmente um manifestante em Hong Kong, que é tipo, é um território sob o controle, mas sem a totalidade da soberania, e a China está-se a impor por causa de, pronto, está-se a colocar no mercado financeiro do dinheiro inventado. Fora a cena do crédito, vamos ouvir então, onde é que está esse clipe? O que é que um simples protestante diz em relação à China para dar a volta completa? For party, Hong Kong, no more to stand with China. We need independence. Yeah. And what's your message to... have you seen Donald Trump? Do you think he should step in? Donald Trump, don't trust China. China is asshole. E pronto, a população de Hong Kong, sendo Trump, viram isto na televisão? Nós vimos montes de fotos em que o pessoal de Hong Kong com bandeiras inglesas, que estupidez, com bandeiras americanas, que parvoíce, quid pro quo, que parvoíce, de certa maneira, a parvoíce é que as pessoas em Hong Kong que acreditam na liberdade de países como a Inglaterra e os Estados Unidos praticam, daí ostentarem as suas bandeiras, depois nós vemos fotos de americanos e ingleses ostentarem bandeiras da China em defesa do non-Brexit, do corram com o Donald Trump, desta merda toda. Este homem falou bem, pá. Este homem falou bem. Eu vou pôr este clipe outra vez. Resistem. For party, Hong Kong, no more to stand with China. We need independence. Yep. And what's your message to... have you seen Donald Trump? Do you think he should step in? Donald Trump, don't trust China. China is asshole. Boom. E o que é que o Donald Trump tem feito? Especialmente com o Huawei e o 5G e o caralho, para colher a nossa informação, como aquela mulher que tem a sua escola, tem resistido contra, para toda a gente ir protestar contra paradas heterossexuais? Contra toda a gente o quê? É esta a estupidez. Este podcast deu círculo completo. E agora só como clipe para mandar fora, porque eu vou rematar por aqui, mas pronto, é isto. É isto que anda a acontecer pelo mundo. A Inglaterra não pode sair, os estudantes têm que ser drogados, as pessoas têm que pensar ideologicamente equivalente, a igualdade quer dizer que só os gays é que imperam, e tudo e mais alguma coisa. Vamos então falar do substituto do tabaco, só para rematar, porque finalmente está aqui, em termos também de interesse público e de realmente falta de legislação, para toda a gente que anda a substituir o tabaco, também olha, fica aqui a cena. The safety of e-cigarettes is under increased scrutiny as even more people, including teenagers, are being hospitalized for severe lung disease linked to vaping. NBC's Kristen Dahlgren has more on the urgent call for action. This was 17-year-old Tristan Zofield less than a month ago. I could just feel my heart just pounding out of my chest. His lungs so damaged he was unable to breathe on his own. The day they intubated him was probably the worst day of my life. Doctors couldn't figure out what was wrong until they found out Tristan had been vaping. He's now one of more than 150 cases of vaping-related lung disease being investigated across the country. No one has been able to establish what type of e-cigarette or what flavor or what brand or put any one thing together that has led to this increase. The American Vaping Association says the evidence continues to point to street-bought vaping cartridges containing THC. American Vaping Association. It já existe. Or synthetic drugs. Tonight, the FDA, which regulates e-cigarettes, says it's working with CDC and state health officials as quickly as possible to gather more information. Scott Gottlieb. Estão a trabalhar com o CDC, Center of Disease Control, os pequenos nomes alertas do Anthrax. Eles não deviam ter feito o trabalho antes de ser comercializado publicamente. Estamos a falar de lobbies. É a cena do costume, não é? Hoje estava a dar um programa estúpido ao metal da tarde num canal qualquer da RTP sobre a nutrição e eu achei piada a bacana a falar, ah, as pessoas deviam comer melhor, as crianças, então e a carga de trabalho que a gente está a fechar? Ah, deviam fazer mais exercício, comer mais saudável? Epá, então mas tu já viste a despesa que a gente tem que pagar com a nossa vida? Ah, deviam reduzir o stress, mas tu já viste o stress que o governo todos os dias com a legislação nos traz para cima de nós? Mas qual a alimentação? Estão realmente preocupados com a alimentação? Tirem a McDonald's de Portugal ou algum nutricionista recomenda a McDonald's todos os dias. Só para não falar do evento, que é uma das coisas que, por mais que discordem, o Kinder não é vendido nos Estados Unidos porque é uma coisa que traz brinquedos dentro de algo que é alimentar e as crianças são estúpidas, não têm capacidade para tomar decisões. Vejam só o exemplo da Greta, não é? Mas... quer dizer, então, mas o problema da alimentação e as pessoas andam-se a alimentar mal mas, e combate o stress e não sei o quê, quanto é que custa a comida realmente natural? Onde é que ela está? Onde é que ela está na prateleira? Quanto é que custa? Quanto tempo é que eu tenho? E exercício? Eu tenho que trabalhar a semana toda para pagar a conta para a banca, pá. Como é que eu consigo me preocupar com a minha saúde? Só quem está a falar assim de boca cheia numa televisão é porque realmente deve trabalhar duas horas por dia a dar comentários completamente idiondos e completamente irrisórios e completamente errôneos e completamente turpadores e completamente enganadores e completamente patrocinados por alguém que quer algum projeto. Ai, os portugueses comem muito sal. Sal é fixe, meu. Mas nunca ouvi ninguém dizer na televisão, as crianças que andam cada vez diabéticas mais cedo andam a comer muito McDonald's porque vêm com um brinde e confundem a alimentação com um brinquedo. Ah, eu nunca ouço essa discussão, mas essa discussão também devia ser tida, mas nunca há de ser tida. Há muito plástico nos oceanos e a Coca-Cola que embala merda em vidro outra vez. Mas qual é o problema? O que é vidro? Era assim, eu sei que algumas pessoas que me estão a ouvir lembram-se de um mundo em que nada era embalado em plástico. Nada! Porquê que mudou? Por rentabilização financeira. E agora a culpa é de quem? É minha? Puta que pariu! Para dar dinheiro à China? Para até o teu próprio futuro de crédito ser tipo condicionado através de quanto trabalho voluntário ou gratuito tu fizeste enquanto tinhas que te formar? Quando basicamente estás a te formar, como depois ouvimos aquela mulher a dizer que até a indústria farmacêutica lhe pagava a peso de ouro para deturpar o cérebro das nossas crianças a nível mundial, é aqui que nós estamos. Pronto, vamos lá só arrematar este clipe dos e-cigarettes, porque até uma alternativa ao tabaco, toda a gente sabe que faz muito mal, mas o Estado nunca deixa de puxar o seu galardão de impostos altamente elevados para um produto que se realmente faz mal porquê? E vamos lá legislar então os produtos tóxicos que vêm dentro de uma planta que cresce da terra? Não! Vamos continuar a pôr a nicotina para viciar? Vamos continuar a pôr o alcatrão altamente cancerígeno para conservar stock. E a tabaqueira, mesmo que só leve 15% do lucro, o Estado adora os 85% do lucro, sempre a ameaçar-me que eu vou morrer, mas ai deles, que são um dia deixo de fumar. Eu e toda a gente me está a ouvir que fumo e os outros que não, que dizem, foda-se, fumar é mesmo estúpido. É estúpido, mas se um dia todo o português, utopicamente, como um antifa, deixar de fumar, acreditem que o encaixe fiscal do tabaco que todos nós fumadores andamos aqui a fumar diariamente, se a gente de um dia para o outro deixa de o pagar, acredita que a carga fiscal vai-te parar a ti, nem que seja pelo ar que tu respiras, seu cabrão. Não, não, não, não, não, não atropeles a puta da minha liberdade, porque cada vez que tu a pisas, estás a pisar a tua própria, porque se achas que esta despesa que eu estou a dar não há de sobrar para um dia, se eu o deixar de o fazer, tu a teres que pagar, estás muito enganado. Estás tão enganado. Não é pela minha saúde, é pelo dinheiro. Nunca foi, é sempre pelo dinheiro, seja ao pano, seja ao caralho. É sempre, sempre, para pôr dinheiro ao bolso. Sempre. Was the head of that agency until April. We addicted a whole generation of kids on nicotine through these vaping products, and this isn't like a teen fad that you can just turn off. He calls it an addiction crisis. We're going to be at a point where we have to ask whether or not some of these products should come off the market. Tristan, who's likely to have permanent lung scarring, vows to never touch an e-cigarette again. When you walk into high school or whatever, like you walk into the bathroom and you'll see 10 or 12 kids huddling around, either passing one around. If the short-term effects are this bad, then, you know, what good can come out of it? Questions now facing health officials and millions of kids headed back to school. Ah, pois é, afinal a alternativa a algo que sempre fez mal continua a ser defendida por um lobby que afinal faz tanto mal ou pior que o resto, porque não há regulação e só é a ganância. Se os nossos governantes até fossem honestos, até diziam assim, a única maneira de salvar ou salvaguardar a garantia de que haja reformas daqui a 40 anos para esta geração que está à espera delas, fumem, comam McDonald's, fodam-se todos, morram prematuramente, deixem de ser portugueses. Portugal nem sequer é para portugueses, Portugal é para o estrangeiro, é para ser comprado pelos outros, não, o nível de habitação e dos preços de renda que pedem, ou existe a dia que sejas altamente corrupto ou estejas numa posição tão privilegiada que acabas por ficar tu entre 1 milhão, e vais alugar a casa a toda a gente que não seja estrangeiro. O território nosso português interior arde, os franceses compram, os holandeses compram a preço de saldo espetacular, o George Clooney comprou uma ilha na Grécia. É para isto que serve a União Europeia, é para isto que serve este déficit, é para isto que serve este ataque à saúde de toda a gente, e tu é que tens que ter a consciência e trabalhar o dobro e 4 vezes mais e nem sequer durmas. Tu tens que cumprir as tuas funções e tens que preocupar com a tua saúde, fazer exercício físico, não fumes, come natural, recicla, whatever. A gente nunca fica a ganhar, esta é a estupidez, é o modelo chinês. É o modelo chinês com a moeda israelita e estamos todos fodidos. E pronto, fica aqui arrematado o meu podcast, assim numa nota muito positiva, tipo, what the fuck, a Inglaterra não consegue sair, os antifas são pior que os nazis, a alimentação basicamente significa impostos e tudo o que te faz mal à saúde significa uma despesa, por isso espero que morram rápido e não se esqueçam de ver o jogo, não se esqueçam de acompanhar regularmente os comentários de o quão o 11 do Benfica podia ser mais próspero ou não. Epá, divirtam-se, a realidade realmente está a ser absolutamente torpada e pronto, vamos ficar por aqui. Eu realmente gostava de acabar este podcast numa nota positiva, deixa lá ver. Como é que um gajo consegue acabar um podcast destes numa nota positiva? Deixa ver se eu arranjo assim um clipe estúpido. Só assim para dar uma nota positiva. Isso é difícil, pá. É bem difícil. Sei lá. Ben Shapiro, esquizofrénico. Sei lá. Eu realmente gostava de deixar isto aqui assim, um bocado mais. Ah, pronto, ok. Uma nota hipocritamente positiva. Vamos ouvir então o compilar desta merda toda, o que faz com que canadenses cantem nas suas escolas crianças. A doutrina que eles já estão implementados para o nosso futuro. Isto é a tal nota positiva. E ficamos por aqui. Tudo bom para todos. Fiquem bem. Excuse me, do you guys have a moment to talk about climate change? We polled kids across Canada and asked them to rank election issues in order of priority. 74% ranks climate change as the issue most important to them. Climate scientists are now saying we only have 12 years left to act if we want to avoid catastrophic damage. Countdown. That's why we're lobbying the federal government to lower the voting age from 18 to 8. They deserve a say. If we work together, we can lower the boat. 1, 2, 3, 4. This guy can vote, and then I can't. These kids are not here to kid around. Let the kids vote. Let the kids vote. Let the kids vote. Let kids vote. Let kids vote. Deixem as crianças votar, estes drogados, de Prozac, esta gente torpada. Let the kid vote, a partir dos 8 anos, isto é passado no Canadá, isto é uma positive note para acabar. Isto está a ser implementado, porque sei lá, se calhar alguns deles até já foram abusados sexualmente para falarem desta maneira. What the fuck? Que mundo! Que mundo! Meu Deus, que mundo! Vá! Pronto, ok! Vá! Até à próxima! Até ao próximo podcast! Ver se o próximo trago um convidado, porque realmente os meus podcasts são bem. Pronto, aqui está! Deixem as crianças voltar! Sempre com música de fundo para te enganar! A partir dos 8 anos, porque eu aceito conselhos de vida de uma criança com 8 anos! Cheia de Prozac. Até à próxima. Fiquem bem, tudo bom.